Presente direto Delta, 1777. Então 3804, consciência do direto para 2000. Está livre, então 3804. 04, grato. Portão 11, autorizado, Gol 9250, chama táxi. Autorizado também para o táxi, Gol 9250. Roger, Lamba 13, contact now receive send at frequency 125.45, if unable 126.85. Have a nice day. Lamba 13. The primary frequency 125.45, if unable 126.85. Solo trip 595 para o estacionamento. 5595, pátio 3 autorizado, chama tá. Autorizado para o estacionamento, chamada para o táxi. Próximo trip. Usando 130, Gol 1777. Confere, chame Recife, frequência 1251 e alterna 133.25, tamo voo. 251-3325, obrigado. taxi, DLB 350, 6 horas e 40. Centro Fernando Natal. Qual POB? 30? Com 9250, táxi Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1 no 8, 5, altimetro no 0 no 2. Táxi Índia Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, 9250. Bom dia, 32 no meio, identifique, chegada Mari, desça para o 050. Oi, posição ITAP, está presente. Curso do localizador do X-Ray, 3204. 3204, completa a aproximação, chame a torre, 1895. 1895, boa. Torre Salvador, o 3804, está a 3 milhas do ICA visual no 0. 3804, chai 3? Ainda não está baixado, eu puxo. Reportará quando baixar travado, o 3804. Queda direto, controle 1208, acena 5114. Salve, trip 595, PAB 52, 3 horas, autonomia, alternativa, porto seguro, 35 táxi. Só confirma a autonomia? 3 horas e 15. Táxi até a saída do pátio 3, vai seguir como número 2, aeronave da Gol, agora está passando através de 06, quando no ponto de espera da 10, torre 11895, altimetro 0 no 2. 10 no 2, só a aeronave da Gol como número 2, 718 95, 3595, obrigado. Pouso 1:30. Livre pouso 10, até 3804. Do 4463, pode cotejar. Firma? Cotejamento correto, chama pushback, acionamento. Gol 9250, visual com tráfego na final. Após a passagem do tráfego, ali mantenha no zero. Bom dia, Gol no 754, identifique chegada Mari, desça para o nível 060. 3204, solo 22, solo 121, decimal 9, livrando direita. Um bom dia. 219, muito obrigado. Um bom dia, 3804. Azul 44630, na escuta do solo. Está livre a final do ILS XG e desça para 2 mil pés. O ajuste padrão informe estabilizado. Ok, 2 mil pés, padrão, vai reportar estabilizado, TAN 3216. Está livre das restrições, pode ser direto 2 mil ou retardo 5 mil? Está livre, sem restrições. 2 mil direto, muito obrigado. Gordo 64, Chemegro Centro Recife, frequência 12545 e alterna 12685. Alfa e Juliette para o 03, muito obrigado, um bom dia, tá 3204. Bom dia, disponha. Comando 250, decola 24, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Jet 6742, informação November, para Guarulhos. 250, bom dia. Bom dia, Gol 9250, contato radar, só para o nível 4, 10. Ok, salve para o 410, Gol 9250. Estou já nível 340 para Guarulhos, forma de Zulu, Uno 6, Transonte 30, saída da El, Leda, Sprint, decola 10, era curva direita, controle 120, decimal 8. Transponder 5122, objeto 6741. 6741, o cotejamento correto, chão para inspecionamento. Gente, 6741. Né? 4463, portão 01, autorizado, chama táxi. Liga a Gordo 64. Temos aqui as frequências 12545, 12685, 1260 e 1288. 4 autorização Rio de Janeiro, nome do mundo. 5595, decola 26, controle 120, decimal 8. 1208, trip 5595. Apareceu, apareceu. 6254, Rio de Janeiro, autorizado, 360, Opera Zulu 10. Decola da pistão 10, primeira curva à direita, da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 80, aciona 5125. E autorizado, 360, Opera Zulu 10. Cola da 10, curva direita da Eulê da Bridge. Controle 120, decimal 8, transponde 125, né? 6254. 6254, confirma o nível 360. 360. Cotejamento correto, chão pushback, funcionamento. Está presente, pro de Vera Cruz para ingresso nos corredores, informa para descida, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, TRIP 5595. Controle TRIP 5595, contato radar, suba para nível 140, saída coral. Boa tarde, saída coral, 140, 5595 da TRIP. Gol no 754 está reautorizado para 2000, o ajuste 10 no 3. 2003 no 754. O Webjet 6721 está reautorizado para 3000, o ajuste 10 no 3. 3000. Azul 404463 para o saque, 78 a bordo, 245, alterna a salvação. Pode confirmar para o B128? 78. 78, sente. 4463, saque à direita via Índia, ponto de espera da 10 torre, 11895, altimetro 10-12. 6 via Índia, 295, 2844. Das 11, só com a pista 732 e meia. 732, eu não mexo minha torre 1895, teu robô. 1895, muito obrigado, seja. Gol no 754, está livre a final do ILS. Gente, vou estar lá, cuidado no 754. Web 6721, está autorizado a final ILS, é o número 2, pista para 2000, informe o localizador. Objeto 6721, dessa via para 2000 pés. Informe no localizador. Chama lá no lote para 2000 pés, 6721. Nero, confirma? É o 6213, por gentileza, 380, Galeão. 6213, Galeão autorizado, 360, aerovia Interzolu 10. Decola da 10, curva à direita, da El Leda Bridge. Controle 1208, adiciona 5121. Autorizado 3600, eu presumo 10, decola da 10, curva à direita. Da Eolê da Brice, 20, decimal 8, curva 21, Toa Chanel 6213. 6213, quanto já mais correto, já é o prospecto funcionamento. Reportarei. Boa tarde, senhor 6741, com 120 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. 6741, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 1012. Táxi via pátio, índice com as pernas da 10, torre 18, espão 95, 1012, web 6741. Meia. 1386, no meia, boa tarde, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 179. Livre pouso, cabeceira 10, baixar travado, está 32, no meia. ajuste para 1.510. Tentando o ajuste agora é 1.012. Bom dia, Azul 4076, acione identificação, autorizada a chegada ao mar e desça para o 060. Reiterando, Azul 4076, está reautorizado até o 160 inicialmente, 160. Mono 754, realizando no INF3 de Zon. Obrigado. 1754, torre 1895, tem um bom pouso. 1895, obrigado, boa tarde. 463, a Lima tem que ser no zero. A Lima tem 1-0, 4463. Dois, um, meia, no solo 34, livre à direita, solo 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 4, 3, 1, 3, 2, 1. Obrigado, camarada, 2, 5, 4. 30, ótima tarde. Boa, passageiro 2230, acione identificação, chegada a man, desça para o nível 070. 70, 2230. 18 no meio, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, 32 no meio. 21012. 21012, 3144. Livre decolagem, pista 10443. Azul 4076 está reautorizado, descida para o nível 050. Bom dia, Pelicano 02, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060 no ideal. Ono 754, livre pouso, pista 10, vento 0, 90 graus, 179. Pouso autorizado na 0, Ono 754. O 4463, decolado 36, controle 1208, bom voo. Confirme a frequência do controle, 1208? Firmo, 1208. 1208, obrigado. Controle, Salvador, azul 4463, decolou seu escudo, tá boa. Boa, azul 4463, contato radar, vou para o nível 180, autorizado Leda. 180, direto Leda, 4463. Boa tarde, Gol 1941, identifique, chegada Mari, desça para o nível 080. Autorizado o WebJet 5721. Web 6721, completa final, torre 11895. Grato, 6721. Para o Tático Xaner 6254, acionado com 95 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna barulho. Táxi 41, Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 0012. autorizado o táxi de Apacho, ponto de espera pela Índia. 118.95 é Torre, obrigado. 1012 ajuste, boa tarde. Falou, falador, acionamento 6213, pushback, acionamento 1-2. 6213, no 02, da Cortará com a equipe de solo, assim que era a nave da companhia passar a retaguarda, autorizado, chama táxi. Assim que era a nave da companhia passar a retaguarda, autorizado, chama táxi. Corrigindo, 1219, solo. Quatro zero sete meia, reduza para 2109. 2230, ficando de esquerda para 90, apenas 5 milhas. Tá livre, desvio, passarei 2230. Lé 721, check train, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 189. Tá classificado, minha sede. Azul 4076, desça para 2000, o ajuste no 012. 2000, 0012, passarei do 2230, desça para 3000, ajuste no 012. 3000, 02, autorizado? Autorizado, passarei 2230. Sim, muito obrigado, senhor. Descendo para 3000. 1941, então número 612 para pouso. Redução para 2309. 6741, visual contra a final. Todo pouso do tráfego da companhia nacional, alinho, tem cabeceira no 0, web 6741. Pouso do aeronave da companhia, alinhar e manter no 0, 6741. 4000 pés, o ajuste no 012.